A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Boa noite, ouvintes do Todos os Sons. Final de ano e, como sempre, gosto de mostrar os lançamentos instrumentais que tivemos nos últimos meses. Hoje e no próximo sábado, eles vão desfilar aqui pelo Todos os Sons. Começamos essa retrospectiva com os sambas das bandas Entreveiro Instrumental e Pagode Jazz Sardinhas Club. Thank you. Queima-Roupa, de Eduardo Neves e Rodrigo Lessa. É uma das faixas do terceiro disco da banda Pagode Jazz Sardinhas Club, álbum lançado no meio deste ano. O CD se chama Cidade Mestiça e é dedicado ao grande Paulo Moura pelos 7 integrantes do Grupo Carioca. Antes, ouvimos o Entrevero Instrumental, uma banda que reúne músicos de várias cidades do sul do Brasil, Joinville, Florianópolis, Curitiba. Ouvimos a faixa Samba Fino. Ela foi criada pelo contrabaixista do grupo, Rodrigo Moreira. Siri ao Pesto é o nome do álbum de estreia deste grupo, lançado pela Hobby Digital. Agora vamos ouvir os violões de João Rabelo e depois de Diego Figueiredo. Thank you. O violonista paulista Diego Figueiredo tocou com o gaitista Gabriel Grossi Saint-André, música do próprio violonista para o disco que eles lançaram juntos. Este CD é o resultado da parceria desses dois jovens músicos que se tratam pelo apelido que virou o nome do disco, Zibidide. No repertório, temas autorais da dupla e a liberdade de improvisos na medida das melodias, isto para agradar os ouvintes. Zibidide é um lançamento independente. Antes, a música do violonista João Rabelo, Outra Coisa, que ele toca acompanhado por flauta de Carol Dávila, clarone de Rui Alvim, trombone de Everson Moraes e cello de Marcelo Salles. Uma Pausa de Mil Compassos é o segundo disco de João, que descende de uma nobre linhagem. Ele é neto do violonista César Faria, do grupo Época de Ouro, filho de Paulinho da Viola e sobrinho de Rafael Rabelo. Lançamento Biscoito Fino. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. No Todos os Sons de hoje, véspera de Natal, alguns dos lançamentos de música instrumental brasileira deste ano de 2011. Agora a gente ouve Wagner Tiso e, em seguida, dois músicos que já consolidaram muito bem a parceria, Gilson Peranzetta e Mauro Senise. Thank you. Gilson Piranzetta e Mauro Senise homenagearam o poeta de Vila Isabel no disco que lançaram no início deste ano, Noel Rosa 100 Anos. Conversa de Botequim, de Noel e Vadico, ganhou o novo arranjo do pianista Gilson Piranzetta, que apresenta o tema com seu parceiro de mais de 20 anos, Mauro Senise. Nesta faixa, Senise toca flauta. O duo está acompanhado por Zeca Assunção no baixo e Amoy Ribas na percussão. Antes, o maestro e pianista Wagner Tiso, que convidou o cellista Márcio Mallard para lançar outras canções de cinema. Disco que traz músicas pinçadas das várias trilhas produzidas pelo pianista, o pianista que cresceu no lendário Clube da Esquina dos nossos famosos artistas mineiros. Ouvimos desse disco Choro Cromático, tema de Tiso, para a trilha sonora de Os Desafinados, de Walter Lima Jr. Os dois discos foram lançados pela Biscoito Fino. Agora vamos ouvir o disco de um músico que foi uma descoberta para mim este ano, o gaitista Gaspar Andrade. O gaitista Gaspar Andrade tocou aqui acompanhado pelo amigo e também gaitista Rio Duora. O tema criado pelos dois experientes músicos se chama Dois Assopradores de Vialejo, Pelejando. O termo vialejo é usado no Nordeste para gaita de boca. E seu Gaspar é um músico pernambucano que esteve aqui na rádio acompanhando seu filho, o músico Tiago Andrade, líder da banda Zeca Fofinho. A banda veio participar do Cultura Livre e foi assim que eu conheci o acordeonista, até um pouco tímido para mostrar seu trabalho. Gaspar Andrade tinha acabado de gravar este disco, que contou com a participação do Rio Duara e que ganhou um título muito longo. para ouvir, curtir e assuntar os cânticos silenciosos da lua cheia. Foi um prazer conhecer o trabalho do seu Gaspar, até porque, infelizmente, deverá ficar à venda apenas na região de Pernambuco. Voltamos logo após o intervalo com os discos de música instrumental lançados neste ano de 2011. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Voltamos a apresentar Todos os Sons, na Rádio Cultura Brasil. Terminando o ano de 2011, estamos apresentando hoje alguns dos bons lançamentos de discos instrumentais. Para conhecer as outras edições do Todos os Sons, acesse a nossa página no portal culturabrasil.com.br. Agora a música de Gabriel Improta. Thank you. violonista Gabriel Improta, instrumentista carioca, atuou bastante este ano aqui em São Paulo. Ele fez vários shows do seu novo disco, o Entre, e tocou com outros músicos, como, por exemplo, Wagner Tiso. Há poucas semanas, o maestro Tiso fez questão de participar de um concerto do violonista aqui na cidade. A faixa que ouvimos se chama Ao Sol, tema do próprio Gabriel Improta, que toca acompanhado aqui por Guto Wirth no baixo, Endrigo Betega na bateria e Kiko Horta no acordeon. Dois grupos agora que gostam de choro. 4-0 e Panorama do Choro. Thank you. panorama do choro paulistano contemporâneo conseguiu reunir vários compositores de choro que atuam aqui na cidade para criar um disco lotado de participações especiais. O lançamento foi festejado com shows e a presença de todos esses chorões venerados e que vivem aqui em São Paulo. Só para citar alguns nomes, Isaías de Almeida, Arnaldinho Silva, Danilo Brito, Israel de Almeida, Laércio de Freitas, Zé Barbeiro, Milton Mori e Luizinho Sete Cordas. À frente do panorama estão os simpáticos percussionistas, Ivi Finzetto e Roberta Valente. Experimente foi a faixa que ouvimos e ela tem autoria e participação do bandolinista Danilo Brito, que toca aqui acompanhado pelo Sexteto Panorama. Antes ouvimos o 4-0, grupo também paulistano, formado por Lucas Cassácio na bateria, Daniel Miller no piano e no acordeon, Eduardo Lobo, guitarra e violão, e Danilo Penteado nos contrabaixos. Do CD Alegria ouvimos Dança do Urso, tema do músico Candinho, e o disco conta também com participações de peso do bandolinista Joel Nascimento, Oscar Bolão na bateria e percussão, e ainda o sax de Nailor Proveta. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Hoje com os lançamentos de música instrumental do ano de 2011, que está chegando ao fim. Agora vamos ouvir o trio Pulo do Gato e depois o percussionista Amoy Ribas. O percussionista Moy Ribas lançou o CD Tambores de Apuama, disco com várias participações, como as de Hermeto Pascoal, Hamilton de Holanda e Gilson Peranzetta. Café com Canela, que é a faixa que ouvimos, é de autoria do próprio Amoy, músico bem requisitado dentro e fora do eixo Rio-São Paulo. Antes, o trio Pulo do Gato, que é Júlio Melo no baixo elétrico, Diego Andrade na bateria e Márcio Pinho no violão. O trio apresentou o Bate Coxa, tema do violonista Marco Pereira. A gravação abre o CD Conversa de Camarada, lançado pela Calamata Música. A seguir, o trio oficial. Aliás, Amarela é o título da música que ouvimos e também do disco do Trio Oficial. Quem assina o tema é a pianista Rosana Giosa, o contrabaixista Paulo Popó Rapaport e o Wilson Dias. Rosana e Popó fazem parte do trio, que se completa com o baterista Dino Verdade. Casa Amarela é disco de estreia do grupo, que conta com vários convidados, como o flautista Celso Marques, que participa da gravação que acabamos de ouvir. Estes foram alguns dos lançamentos de música instrumental brasileira do ano de 2011. Sábado que vem tem mais. Uma boa noite de véspera de Natal a todos e que o domingo de Natal seja muito feliz também. São os votos da equipe do Todos os Sons, que é Sérgio Ribeiro nos trabalhos técnicos, Paula Faustino na produção e eu. Até o próximo sábado, às 8 da noite. Você ouviu na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta.